Our whole universe was in a hot, dense state. Then nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool. The truth is out there, Agent Splinter. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu. Put us beyond. I got a bad feeling about this. Para nerd. Para nerd. Stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died. We are Sex Bomb! 1, 2, 3, 4! Saudações quadrinísticas, queridos ouvintes! Aqui é o Alexandre Nerdmaster e este é o 30º episódio do Paranerdia! Um podcast para nerds. Cara, chegamos no episódio 30. Cacete, eu nunca sei, não achava que isso ia acontecer. Esse mês de abril, como vocês estão sabendo, é o mês das recomendações. Neste episódio, nós vamos fazer um outro episódio sobre recomendações. Trouxe aqui um querido amigo para recomendarmos quadrinhos. E para recomendar quadrinhos, eu não poderia escolher pessoa mais adequada do que Matheus Vale, que no Twitter atende pelo singelo nome de HQ Man. Saudações, Matheus. Saudações, Alexandre. Saudações, pessoas. Aqui é o Matheus, o HQ Man. É um prazer estar aqui participando desse Paranerd. É a primeira vez, primeiro podcast que eu participo. É muito bom estar falando com vocês aí. Muito bom. E HQ, só para o pessoal saber, é de história em quadrinhos, não é de Hitmaster, não, né? Não, é de história em quadrinhos também. Algumas pessoas acham que é de high quality, outras acham que é de headquarters, mas é de história em quadrinhos. Muito bem. E aproveitando que estamos na fase das perguntas, você, querido amigo Matheus, és nerd, geek ou normal? Eu sou nerd, muito nerd, desde nascença, mas eu comecei a me pensar como nerd desde 6 anos de idade aproximadamente. Caraca, isso é que é ser precoce. É, eu aprendi a ler com história em quadrinhos e é a minha paixão, meu hobby. Eu faço, leio e coleciono ininterruptamente desde, sei lá, 9 anos de idade. E vou me enterrar no caixão no formato da Sala da Justiça, cara. É muito boa essa. Eu vou fazer aquela perguntinha básica. Turma da Mônica foi tua iniciativa? Não. O meu primeiro quadrinho que eu li foi do Batman. Infelizmente eu não lembro qual era a edição. Mas depois eu li Turma da Mônica e depois eu voltei pra super-heróis. Pô, cara, 6 anos de idade já metendo Batman assim? Já metendo Batman, cara, graças à minha mãe. É, eu vou contar como é que foi a história do meu vício. Que é um negócio que eu já contei várias vezes, mas assim, na alfabetização, teve um acidente na hora do recreio, tomei uma rasteira, tive que ficar de molho em casa umas 3-4 semanas, porque foi uma fratura muito feia. A minha mãe, para não me deixar o cérebro morrendo vendo TV o tempo todo, resolveu me entupir de material de leitura para eu treinar, que estava aprendendo a ler, né? Qual é a melhor coisa para criança assim, começar a gostar de ler? Alguma coisa que tenha muita imagem incluída nos textos, né? História em quadrinhos. Aí ela me deu de tudo, deu Batman, deu Turma da Mônica, deu quadrinho do Disney, e ela não sabia o monstro que ela estava criando. Qual é o nome de sua mamãe? O nome da minha mãe é Maria Eda. Dona Maria Eda, meus respeitos, a senhora é uma santa, viu? Ela vai gostar de saber disso. Mas vamos deixar essas histórias e as recomendações que nós vamos fazer de quadrinhos daqui a pouco, depois do Cine Nerd, do Curioso Nerds e, é claro, da leitura de e-mails e comentários. Vamos lá! Antes da leitura dos e-mails e dos comentários sobre o episódio 29, recomendações de podcast, vamos aos famosos recadinhos. O primeiro deles, o Paranerd, agora tem domínio próprio. Se você, querido ouvinte, nos acompanha via feeds do iTunes ou através da página da Combo Podcast, nossos parceiros do Paranerd, lembre-se que o endereço do blog é www.paranerdia.com.br. Acesse o site e veja os links relacionados desse cast e outros posts do blog. Outro recado, caso você queira opinar, dar elogios, apontar paradoxos ou mesmo fazer sugestões para futuros Paranerdias, o endereço do e-mail agora é paranerdia@paranerdia.com.br. Mensagens de voz também são muito bem-vindas. Vale lembrar também que o Paranerdia tem outros métodos de contato. O Twitter do Paranerdia é, obviamente, @paranerdia, e também tem a página do Facebook, cujo link estará nos links relacionados desse episódio. Dá uma chegada lá na página do Facebook e clica no curtir, dá um joinha para aqui pro Paranerdia. Último recadinho, o Paranerdia continua com seus famosos links do Submarino. Ajude o seu amigo Nerdmaster a manter este tão sonhado domínio.com.br clicando nos links do Submarino e comprando qualquer coisa que quiser. Não é necessário comprar o que está sendo exibido no link. Todos os itens que estão na parte do momento merchandising são links do Submarino, caso você queira comprar as edições de HQs que foram recomendadas neste episódio. Recados dados, vamos aos e-mails recebidos pelo episódio 29. Aliás, esse episódio foi bastante popular. Recebi muitos e-mails e comentários. Muito obrigado a todo mundo que mandou e-mails e comentários aqui para o Paranerd. O primeiro e-mail que recebi foi de Eric Luthor. Ele tem 31 anos e é de São José dos Campos, São Paulo. Ele é participante do podcast de Escada. Ele diz o seguinte: olá, Nerdmaster, adorei o programa. Boa parte dos programas que vocês citaram eu já escuto, com exceção do JCast e do J-Wave, que pretendo agora escutar. Gosto muito desses ouvintes como o Nerdan Nerdal, que não só escutam, mas deixam e-mails e comentários indicando o podcast para todos. Ouvir um cast indicado por ele é certeza de que irei gostar do mesmo, a menos que seja uma imensa coincidência o fato de todos os podcasts que eu ouço, ele também ouça. Abraços a todos e parabéns pelo novo domínio e pelo excelente cast. Obrigado pelos elogios, Eric. Escute mesmo o J-Wave e o JCast. Garanto que eu não os recomendei à toa. Também adoro ouvintes como meu querido Nelson Nerdandertal. Como diz o Jô Meira do Descontrole Podcast, seus comentários são o nosso salário. E para o Mini Jabazex, acesse o blog em que o Eric participa, que fica no endereço www.internetdiscada.com. O link, obviamente, estará nos links relacionados deste episódio. O próximo e-mail é do já recorrente Eduardo Cosso, do podcast MasmorraCast e do site Destino Poltrona. Ele está se tornando um comentador costumais aqui do Paranerdia. Ele tem 32 anos e mora em São Paulo, capital, e diz o seguinte: amigo Nerdmaster, adorei este cast com excelentes convidados indicando outros podcasts de qualidade. São ótimas indicações desses ouvintes que adoram ouvir podcast. Tem uns que eu não ouvi muitos episódios, mas concordo com todas as indicações feitas. Eu adoro o JCast. Como colecionador de DVD e Blu-ray, não posso perder algo que aborda um determinado assunto com extrema qualidade. O J-Wave tem a capacidade de trazer informações dos piores e dos melhores filmes com a mesma qualidade. É absurda a variedade de temas abordados. Sou muito fã. Acho que existem espaços para podcasts de vários estilos, mas não concordo quando dizem que ele tem que seguir um padrão pré-determinado, que infelizmente já vi várias pessoas discutindo esse assunto, até com ódio. No fim, devo falar que a leitura de e-mails e comentários é muito importante. No Tosco Chanchada, essa parte é uma das melhores do cast. A dupla Perna e Alemão é genial. Choro de rir nas leituras de e-mails deles. É genial. Valeu. Valeu por mais esse e-mail, Eduardo. Também concordo com você que os sensacionais Anderson, vulgo Perna e Alemão fazem da leitura de e-mails do Tosco Chanchada um momento à parte no cast deles. Morro de rir também. E para o mini Jabazex do Eduardo, acessem www.masmorraerótica.blogspot.com e também o site www.destinopoltrona.com.br. Outro e-mail que recebi foi do querido amigo Léo Luz, do excelente blog Action Nerds. Sobre o Paranerd 29, ele disse o seguinte: saudações, Nerdmaster, tudo bom? Tudo bem, querido Léo. Começo esse e-mail fazendo meia-culpa por ser ouvinte recente do cast. Ultimamente, minha seleta lista está aumentando e o Paranerdia começou muito bem nela com os X-Men. Sobre o episódio 29, adorei as indicações feitas por vocês. Conheci Léo Lopes no tour do Papo de Gordo e o Radiofobia meses antes. Estou ainda na maratona de ouvir todos, porém conheci o Café Brasil também através dele. J-Wave foi engraçado o encontro, porque conheci o Juba via MSN bem antes de saber do cast, mas acompanho quando posso. Ainda preciso ouvir os clássicos de Eva e de Akira. Por enquanto é só. Um grande abraço, Léo Lopes. Abraço pra ti também, Léo. Assista realmente esses episódios de Evangelho e de Akira do J-Wave, que são sensacionais. Eu recomendo muito. E o Mini Jabazex, o blog do meu querido Léo, ele fica em www.actionnerds.com.br. Acessem e se divirtam para valer, que é muito legal o blog dele. E o último e-mail dessa leitura, vou parar por aqui, senão esse quadro vai ficar gigantesco, é de Henrique Pérez, do blog Dasp Moviemaker. Ele me mandou um e-mail monstruoso, comentando várias coisas sobre os episódios 25, 26, 27, 28 e, é claro, do episódio 29 também. Resumindo o e-mail dele, ele me parabeniza pela crescente melhoria na qualidade do Paranerdia, pela escolha de convidados especiais, como foi o caso de Erika Chimensky no episódio da Madame Curie e do Caliban no episódio dos X-Men. Sobre o episódio 29 propriamente dito, ele disse o seguinte: já nesses últimos dias consegui presenciar um fato histórico, o mais experiente senhor da podosfera comentando sobre os melhores programas que rolam na internet. Não, eu não tô falando do Nerdan Dental, tá? O interessante é o fato do não puxa saquismo nesse cast. Não indicar Rapadura Cast e Nerdcast, que são muito conhecidos pelos nerds, tornou o programa mais verídico, simplesmente pelo fato de indicar aqueles que vocês realmente gostam. Não digo que esses casts que citei são ruins, muito pelo contrário. Porra, cara, se tu disser que o Rapadura Cast e o Nerdcast é ruim, você é maluco. Mas por ser de amigos de vocês e que também são tão bons quanto os citados, mereciam destaque como receberam. Fora isso, ainda tem que dar parabéns pela trilha sonora, excelente. Por todo esse trabalho, lhe desejo muito sucesso. E a todos vocês que ouviram minha mensagem, receberam meus elogios e que concordam com tudo que descrevi nesse e-mail, fica mais um dos meus inúmeros. Valeu pela força. Desculpa, Henrique, mas não deu pra ler teu e-mail todo, cara. Você mesmo disse que os ouvintes iam te odiar pelo tamanho da mensagem. Eu nunca ia fazer alguém querer te odiar, cara, pelo amor de Deus. Além dos e-mails que recebi, eu também recebi vários comentários no paranerd.com.br e na página da Combo Podcasts. Quero mandar então um abraço para Touro Man, José Diógenes, Caliban, Doug, Seu Nonô, Senhor Seu Panda, Kio Caio César, Léo Luz, Vitor Santana, o Gamer Boy, Nelson Nerdandertal, Apolo Creed, que é o cunha do Henrique Pérez, e Aldrug, o comentarista de estimação da Combo Podcasts. Muito bem, recados dados, e-mails lidos, abraços dados, vamos agora ao Curioso Nerds e ao Cine Nerd. Vamos lá. América deve usar os que baseados na política. Pode não, não. Os que baseados na política. O Brasil tem que passar para o mundo. Todos estão todos estando. Minha máquina de escrever de volta para o Brasil. Curioso, né? Para o Curioso Nerds deste 30º episódio, já que estamos recomendando quadrinhos, eu resolvi fazer uma pesquisa e dizer para vocês quais são os 5 quadrinhos mais caros da história. Em primeiro lugar, nós temos a revista Action Comics número 1, que foi publicada em junho de 1938. Foi a primeira revista da série Action Comics e onde, pela primeira vez, apareceu o personagem Superman, marcando o início de seu legado. O valor estimado de uma dessas edições é de $440 mil. Em segundo lugar, temos a revista Detective Comics. Publicada em maio de 1939, foi a revista onde pela primeira vez apareceu o Batman. Seu valor estimado é de $375 mil. Em terceiro lugar, temos a revista Marvel Comics. O Tocha Humana, antes dos Quarteto Fantástico e outros super-heróis, fizeram sua primeira aparição nesta publicação de outubro de 1939. Seu valor estimado é de $330 mil. Em quarto lugar, temos a revista Superman. Essa foi a primeira revista em quadrinhos inteiramente dedicada ao Super-Homem, mas foi uma reimpressão do original Action Comics, que foi publicado no verão de 1930. O seu valor estimado é de $270 mil. Em quinto e último lugar, a All American Comics. Essa edição, a de número 16 especificamente, foi publicada em julho de 1940 e foi quando apareceu pela primeira vez o Lanterna Verde, mas não aquele do tipo Hal Jordan, e sim aquele que usava uma lanterna mística e uma roupa toda espalhafatosa. Seu valor estimado é de $160 mil. Acredite, é verdade. Cine Nerd. Hello again, friend of a friend. I knew you were. Our common goal was waiting for the world to end. Para o Cine Nerd deste 30º episódio, eu não poderia recomendar outra coisa senão os DVDs e Blu-rays do filme Scott Pilgrim Contra o Mundo. Esses filmes estarão à venda aqui no Brasil a partir do dia 20 de maio, mas eles já estão em pré-venda em várias lojas, como por exemplo no Submarino. Então, se você quiser já adquirir os seus DVDs ou Blu-ray do filme Scott Pilgrim Contra o Mundo, clique nos links do Submarino daqui do Paranerdia e já reserve o seu. Eu recomendo, pois esse filme é sensacional. Você que é um espírito do bem, não deixe de ouvir o Paranerdia, um podcast para nerds. Oh! We'll be right back. Estamos de volta. Bom, Matheus, meu querido especialista, para começo de conversa, vamos botar os panos, pratos limpos na mesa, né? Vamos explicar por que que eu tô fazendo esse mês das recomendações. O Luiz Freitas, né? O famoso Dr. Luiz Freitas, LF Doc no Twitter e também o DV Dicas, ele veio dia desses falando sobre Gru, porque ele tinha comprado uns bonequinhos, não sei nem se são action figures ou era só bonequinho mesmo, do Gru e mais meia dúzia de personagens da mitologia dele, né? Aí ele comprou, era tipo um gift set com 5, 6 personagens do Gru. Aí ele postou isso, a galera não sabia quem era Gru, aí ele começou a desvendar. Porra, como é que vocês não podem não saber quem é Gru? Que absurdo! Gente sem cultura e blá blá blá. Aí eu já emendei também, comecei a sacanear, dizendo que o pessoal tá sendo muito herege, que deviam tomar vergonha na cara, blá blá. Foi no Twitter, não foi? Eu lembro de ter mandado um blasfêmia também pra essa pessoa. Foi. Aí, dessa brincadeira no Twitter que surgiu essa ideia de fazer desse mês de abril o mês das recomendações. Aliás, já vou deixar bem claro aqui, já vou lavar roupa aqui logo no início do Paranerd. Era pro filha da mãe do Luiz Freitas estar participando deste Paranerdia. Eu, inclusive, desmarquei e remarquei esta gravação duas vezes por causa dele. Sim, Luiz, eu estou fazendo apagação de rico pra você no Paranerdia. Pra você nunca mais me aprontar uma dessas, seu filha da mãe. E você leu, né? Você deve lembrar que você leu essas discussões que foi, acho que meia dúzia de gente se envolveu nessas conversas, não lembra disso? Ah, sim, eu acompanhei, passo a passo. Aí surgiu a ideia de chamar alguém para poder fazer recomendações, era para ser o Luiz e mais você, acabou o Luiz falhando, então agora eu estou só com o especialista mesmo, que é o HQ-Man. Aí sobra mais para mim, né? Ah, claro, lógico. Então, já que sobrou mais pra você, querido, recomenda você primeiro aí. Bom, eu peguei alguns títulos aqui, eu tentei ser bem eclético na seleção de gêneros, porque não só de super-heróis vive quadrinho, né? Quadrinho é que nem filme, tem todos os tipos de gênero, ficção, drama, humor, etc. E eu resolvi pegar, mas eu vou começar com um de super-herói, por que não? Só pra deixar vocês tensos aí. E eu resolvi pegar um quadrinho do Mark Waid, tá saindo lá nos Estados Unidos, chama-se Irredeemable, que está sendo muito elogiado lá, já está por volta do número 22, que dá uns 5 volumes encadernados, e a premissa da história é assim: o que aconteceria se o Superman, o mais poderoso super-herói do universo, fosse um cara que de repente, da noite pro dia, estalasse e ele virasse o maior super vilão do mundo, cara. Mas no caso, essa história é focada mesmo no Superman? Ou seja, é uma história, vamos dizer, autorizada pela DC? Ou eles só estão botando um super-herói que se a pessoa olhar vai ver que é o Super-Homem? Não é autorizada pela DC. O nome do super-herói na história chama-se Plutonian, o Plutoniano. Mas a história dele ele é um análogo do Superman, na realidade. Ele também é um alienígena, ele também chegou na Terra, ele tá num foguete. Só que, ao invés de ser adotado por um casal bom, fazendeiros do Kansas, que ensinaram pra ele o modo de vida americano, e como ser uma boa pessoa, e como ajudar o próximo, ele na realidade passou de mão em mão num monte de famílias que adotaram ele e orfanatos. Ou seja, ele não conseguiu criar aquele vínculo com a humanidade que o Clark Kent tem. Legal. Sabe o que me lembra? Eu não sei se você chegou a ver, tem uma animação, acho que foi do ano passado, da DreamWorks, que é o Megamind. Não cheguei a ver, eu sei que é, mas não cheguei a ver. A ideia é mais ou menos a mesma. São dois extraterrestres que estão vindo pra Terra. Um cai numa família toda ricona, toda legal. O outro cai num presídio. É lógico que o cara que caiu no presídio virou bandido e o cara que caiu na família ricona virou mocinho, né? Mas é maneiro, é muito maneiro essa animação. Mas sabe que o interessante do Irredeemable é que, apesar dessa criação do cara ser meio não ser igual ao do Superman, ele tenta ser uma boa pessoa. Ele se torna um super-herói, ele se torna um super-herói poderoso que ajuda a humanidade. Só que a humanidade começa a pegar no pé dele, tá entendendo? As pessoas ficam pedindo ajuda o tempo todo pra fazer coisas que elas mesmas poderiam resolver, sabe? Cara, e aí, até que chega num ponto que o saco dele enche de tal maneira que ele estoura, e aí, cara, ele resolve se vingar do mundo inteiro de uma vez só. E aí a história começa a ficar muito sombria e muito violenta. Tem cenas chocantes de assassinato na história, das pessoas em pânico, porque o cara pode rachar o planeta se ele quiser, uma mão só, e ainda assim eles têm, a humanidade tenta lutar contra esse cara. Muito bom, cara. Tô doido pra... Agora vou ter que correr atrás dessa. Essa eu não tinha visto ainda. Vou sair correndo atrás dessa. Aí uma coisa, só pra deixar com cara de recomendação mesmo. Mesmo quem nunca leu quadrinhos de super-herói ou qualquer outro quadrinho, vai gostar de Irredeemable? Eu acho que ele é um quadrinho bom pra qualquer pessoa que nunca leu quadrinho. É, como é um análogo do Superman, o Superman é um personagem que mesmo quem nunca leu quadrinho reconhece. Pra quem nunca leu quadrinho, é fácil de reconhecer os personagens. Sim, virou, claro, virou um ícone pop. Ele não é mais um personagem de quadrinho. Isso, tipo, embora ele se chame plutoniano, você pega, abre e vê, porra, esse aqui é o Superman, né? Uhum. E ele é uma série que não terminou ainda de ser publicada. Já tem 5 volumes encadernados nessa série, mas esses volumes não são caros se você comprar pelo link da Amazon que eu mandei. Ótimo, esse link obviamente vai estar nos links relacionados aqui do Paranerd. Aí vale muito a pena. E pra quem lê já quadrinho há muito tempo e tá cansado de ver o Superman sendo um bundão, e ver o Batman sendo um cara que resolve todos os problemas, e ver o Homem-Aranha pulando de um lado pro outro, é uma quebra de ritmo legal essa história pra quem lê bastante quadrinhos também. Legal. Vamos passar pra mim, né? Vamos parar com esse de falar do Irredeemable, senão acaba soltando spoiler, e esse não é o objetivo daqui desse Paranerd. Pra minha primeira recomendação, eu quero recomendar um quadrinho que atualmente acho que tá até muito em moda, muito pop, né? Porque saiu o filme dele, o Caramba 4, que é, lógico, Scott Pilgrim Contra o Mundo. O que tu acha do Scott Pilgrim? Cara, assim, eu gosto pra caramba desse quadrinho. Eu vi o filme e achei que faltou muita coisa do quadrinho no filme. Mas o quadrinho, pra mim, é impecável. Mas você sabe por que tá faltando coisa do quadrinho no filme? Porque são 6 edições muito grandes de quadrinho, não cabem em 1h30 de filme. E também porque quando o filme foi produzido, o quadrinho ainda não tinha acabado. E isso também, realmente. Que, inclusive, o final do quadrinho, que obviamente eu não vou contar aqui, e o final do filme, que quem quiser compre o filme e veja, vai estar link do Submarino desse filme. O final do filme e o final do livro são completamente diferentes em si, mas é óbvio, não tinha como o diretor do filme saber o final do livro antes. Mas, pra quem nunca viu, nunca leu, Scott Pilgrim, Shame on You, vocês deviam tomar vergonha na cara e ir atrás, estou recomendando justamente por causa disso. Essas são as histórias do Scott Pilgrim, né? Que é um moleque, vamos chamar de vagabundo profissional, que mora no Canadá, acho que é Quebec lá, não é Quebec? Cara, realmente eu não vou lembrar agora, mas acho que é Quebec. Sim. Ah, mas não importa, é uma cidade qualquer, Calgary, Quebec, qualquer uma, não importa, lá no Canadá. Ou Toronto, ou... Pode ser, isso também não vem ao caso. O cara é o típico vagabundo profissional mesmo, divide um apartamento com um gay, e o cara gay é muito mais responsável e centrado do que o Scott, óbvio. Ele é baixista numa banda, The Sex Bob-ombs. Muito bom. A banda de garagem da sua, aquela mais barulhenta. Ah, bem barulhenta. E começa o quadrinho ele namorando uma teenager, né? Começa com ele namorando o que seria uma segundanista, uma estudante do segundo grau. Ele, obviamente, já teria passado do segundo grau e já estaria tomando vergonha na cara e estaria numa faculdade, coisa que ele não está. É, pela idade dele, quando ele começa, ele deveria estar terminando uma faculdade. Ele nem entrou em uma faculdade ainda. É, porque ele, acho que 23 anos, né? É. Aí o que que acontece com o Scott Pilgrim? Aí você vai dizer, pô, mas você tá com mó cara de Turma da Mônica jovem, tá com o maior cara de carícia, carinho contigo, essas coisinhas água com açúcar, mas não é, não é mesmo, cara. Tem draminha, tem coisas do tipo romancezinho adolescente? Tem. Não vamos dizer que não tem, porque tem. Mas, cara, tá tudo meio de uma loucura de referências pop e nerds tão grande. Tu não consegue, às vezes tu lê e não percebe. Porque o cara, a vida dele parece um videogame. Ele faz referências a filmes, desenhos, quadrinhos, shows de televisão. Cara, é uma coisa de louco. Uma coisa de maluco. Pra quem é nerd, Scott Pilgrim é pra ler com um caderninho do lado anotando as referências. Com certeza, é um catapulta de referências. Aí você, uma coisa que chama atenção no Scott Pilgrim é que ele é todo preto e branco. Aí muita gente vai ficar agora torcendo o nariz. Ah, quadrinho preto e branco, que saco. Cara, mas é fantástico esse quadrinho. Porque é tão louco, é tão surreal o desenho do cara que, pelo amor de Deus, não dá pra... Não, tu nem percebe que o troço é em preto e branco. Tu nem se importa que o troço é em preto e branco. E, aliás, vamos dar nome aos bois, né? O autor do Scott Pilgrim é o Brian Lee O'Malley. E uma salva de palmas pra esse cara, porque esse cara merece. Porque, porra, o cara é muito bom. Pelo amor de Deus. Espero ver mais quadrinhos dele, que ele não pare só no Scott Pilgrim. Obviamente que... O Scott Pilgrim é chupinhado, vão até dizer por que não, dos mangás. O estilo mangá, o estilo de desenho mangá, olhos grandes, onomatopeias gigantescas e outras coisas, tá lá. Então não dá pra negar que o bicho... eu não sei nem... O nome dele não deixa mentir que ele não é japonês. Mas, cara, ele tem um pé lá, porque é muito mangá a forma narrativa dele. E, cara, acho que até agora vai sair agora o terceiro volume pela Companhia das Letras. A Companhia das Letras já lançou os dois primeiros volumes, vai lançar o terceiro agora e, gente, tá aí, vai atrás. Mas, eu não consigo ler inglês, ler inglês pra mim é difícil, a One Hand Immobile, que o HQ Man anunciou agora, vai ser meio difícil porque eu não sei ler inglês. Então, bom, vai de Scott em português, tem no Brasil, corre atrás, vocês não vão se arrepender de jeito nenhum. O que tu acha, Gaquê? Tu concorda com essa minha recomendação? Podo, vale muito a pena Scott Pilgrim. O terceiro número já tá pra sair aí a qualquer momento, então corram atrás. Até pessoal que gosta de torcer o nariz, é preto e branco, mas você não sente que é preto e branco. Tem influência de mangá, mas você não sente que é um mangá. Então quebrem esse preconceito e vão ler essa história, porque ela é excelente. Vão mesmo, sério. Só pra esquentar os ânimos, vocês vão adorar as brigas que o Scott tem com os 7 ex-namorados do mal de uma menina chamada Ramona Flowers, com a qual ele depois fica namorado. Aí você vai dizer, ué, mas ele não tava namorado com a estudante? Ele tava namorado com a estudante, mas agora tem uma Ramona? Agora tem uma... É melhor parar por aqui. Vão atrás do Scott Pilgrim, vocês não vão se arrepender de jeito nenhum. Bom, vamos que vamos. Vamos lá, Matheus, próxima recomendação. Bom, minha próxima recomendação é... Eu sempre achei que o quadrinho nacional tem que ser muito mais valorizado do que é. Eu acho que nesse momento nós estamos numa boa época, nunca vi tanto quadrinho sendo publicado, e eu vou recomendar um nacional, por que não? Vou recomendar o Bando de Dois, do Danilo Beirute, que é uma história que eu vou classificar ela como um bang bang com farofa, meu. É o bang bang à italiana, só que tira o macarrão e bota farinha. Bota farinha, bota o jabá e vamos que vamos. Nordeste, lá, sertão, os cangaceiros, e, meu, essa história é demais, cara. Gosto pra caramba, tenho acompanhado o trabalho do Danilo Beirute. Vou falar um pouco do Bando de Dois, que é o seguinte, é uma típica história de cangaceiro, né? um bando de cangaceiros, né, que eles estão sendo caçados lá no meio do sertão. Eles acabam sendo emboscados e acabam sendo destruídos. O bando acaba sendo destruído, com exceção de dois personagens do bando. Me tira uma dúvida, uma impressão que eu tive. Tem alguma relação, ou é alguma espécie de trocadilho, piada, Bando de Dois e Baião de Dois? Eu não tenho isso confirmado, mas eu realmente acho que tem um jogo de palavras aí. Dá essa impressão, não dá? Dá muito essa impressão. Uma coisa que eu posso dizer, porque essa eu li, essa do Bando de Dois eu li, cara, se tu curte os filmes do Sérgio Leone, aqueles bang bang à italiana mesmo, se tu curte as trilhas sonoras de Ennio Morricone, tu vai ler Bando de Dois e vai ouvir a trilha sonora de Três Homens em Conflito enquanto tá lendo. E se, é verdade. É, e se você tiver essa trilha, se você por acaso tem esse CD ou tem esses MP3 no seu iPhone, no seu iPod, no seu i, sei lá o quê, meu filho, bota pra tocar enquanto você tá lendo. Tu vai achar que tá dentro de um filme do Sérgio Leone. Verdade. Essa história é muito boa. Tem toda essa pegada de faroeste, embora se passe no Nordeste, né? São dois personagens interessantes e eles têm as personalidades deles bem diferentes e as duas são muito cativantes. Eles têm que, com cada um deles, eles entram numa busca por vingança, um pela honra do bando e outro por motivos um pouco mais escusos, que eu não vou falar, você tem que ler, pra você ficar surpreso. Mas é muito bom, tem emboscada, tiroteio, violência. A arte do Danilo Beirute está cada vez melhor. O livro é em preto e branco, mas tem tonalidades de cinza que fazem muita diferença nesse tipo de história. Meu, saiu pela Zarabatana Books, está fazendo um excelente trabalho aqui, publicando esse tipo de coisa. Vá atrás, é muito bom mesmo. Maravilha, maravilha mesmo. Muito bom. Palmas, que Danilo Beirute é outro que merece também nossas palmas. Bom, vamos para minha segunda recomendação agora. Saindo um pouco, vamos assim dizer, do pop, né, dos quadrinhos pop de hoje em dia, eu vou voltar para isso com a minha terceira recomendação, mas eu quero agora trazer, eu não tenho outro nome para dar para isso, é uma graphic novel, cara, porque esse quadrinho que eu vou falar agora, se virar filme, se virar animação, cara, vai ser do caçamba, que é Maus, uma história de um sobrevivente. Cara, é linda essa história. É um romance produzido pelo americano Art Spiegelman, né? Tomara que eu não esteja falando o nome dele errado. Se tiver, me perdoe, Art, mas eu te amo. E ele trata a luta do pai dele, um judeu polonês, que conseguiu sobreviver ao holocausto nazista. Até aí, pô, maneiro, holocausto nazista, tema bacana, tema maneiro. Mas, pô, isso em quadrinhos deve ficar pesado, né? Aí é que tá a sacada do Arte. Cara, foi um gênio nisso. O cara já viu que as histórias iam ser muito pesadas, iam ser muito violentas, iam ser muito dramáticas. O que ele fez? Ele antropomorfizou os personagens. Cada grupo étnico foi representado por um animal. Os judeus são ratos, os alemães gatos. Olha que coisa, né? Sacada, né? Muito bom. Sacada. Franceses são sapos, poloneses porcos, alemães cachorros, né? Pra ir contra os gatos. Cara, porra, foda. Suecos são renas, ciganos traças e ingleses peixes. Pô, cara, só essa ideia dele botar cada raça ou cada nacionalidade num bicho diferente, matou. E você pensa, então é um quadrinho de criança, é um quadrinho bobinho. Não é. A história tá nua e crua. Mostrada na tua cara, é um verdadeiro tapa na tua cara, te mostrando como é que era a Polônia da época da invasão dos alemães, como é que foi a vida dos poloneses, como é que foi principalmente a vida dos poloneses judeus, esse é mais importante, e cara, é de chorar. O desenho é até simplista, vamos assim dizer, lembra até muito aquela, não sei se você concorda comigo, Matheus, ele lembra muito aquelas animações europeias, aquelas animações de tipo TV Cultura, você não concorda? Concordo. Eu, inclusive, acho o layout das páginas bem minimalista. Os quadrinhos são bem pequenos, são muitos quadrinhos por página, os personagens são pequenininhos, o traço é simples, né? Isso, pra mim, isso torna torna a história bastante fácil de qualquer pessoa pegar e ler, né? Até aquelas pessoas que não estão acostumadas com aqueles layouts de super-heróis que estão sempre todos elaborados e tal, qualquer um consegue ler mal, né? E tem a ver também com a história do personagem, né? Porque às vezes você sente como se aquilo fosse... como se o quadrinho estivesse fechando em cima dos personagens, como se fosse meio claustrofóbico, sabe? Uma brincadeira que eu... aliás, uma sacada de gênio que eu gosto de fazer, quando eu falo desse quadrinho, é que o Art Spiegelman, ele fez metalinguagem. O quadrinho não é só a história do pai judeu dele, não é... não vai direto na história do judeu. Primeiro entra a convivência dele com o pai, ele mostra ele mesmo como um rato, aí ele quer escrever a história do pai para depois fazer um livro, alguma coisa assim. Aí ele intermedia essa convivência do pai dele nos dias atuais com as histórias do pai na época da Segunda Guerra. E, cara, é louco. Você pensa, cara, o pai do Art é um chato do cacete hoje em dia. Sim, você pensa aí. Por que que ele é um chato do cacete? Por que que ele é um sovina? Por que que ele é mal-humorado, mal-encarcado até? Ele tem mania de guardar as coisas, guardar tudo, né? Isso, mas é tudo explicado na história, cara. Tudo. Tudo é explicado na história. Sabe uma coisa que eu recomendo, Matheus, e eu quero tua opinião a respeito disso? Eu recomendaria mal para crianças de, sei lá, talvez 12 a 15 anos para a criança ter discernimento, para elas saberem o que é o nazismo. Sim, eu concordo com isso. Eu acho que Maus deveria ser uma leitura obrigatória no colégio, para aquela, naquelas séries onde começa a estudar a história moderna, né? Sim. A história desde o... história do século XX é muito bom. Cara, não tem como recomendar pouco, Maus. Não, não dá pra recomendar pouco, não dá nem um pouco pra recomendar pouco, tem que recomendar muito. Eu li a versão em inglês, eu não sei, será mal já foi lançada aqui no Brasil, você sabe me dizer? Já foi lançada aqui no Brasil há algum tempo, saiu pela primeira vez em 2 volumes, mas esse tá esgotado, tá saindo em 1 volume só agora. Se eu não me engano, é pela Companhia das Letras. Ah, cara, a Companhia das Letras... Cara, eu quero conhecer os donos da Companhia das Letras, porque os caras estão mandando bem pra canudo. Tem que confirmar isso, eu não tenho certeza, mas eu acho que é pela Companhia das Letras. Se for pela Companhia das Letras que tá saindo mal, os caras, eu vou bater palmas de novo pra eles, que eles estão matando a pau mesmo, cara. Então, gente, corram atrás das informações a respeito de Maus. Busquem informações na internet, comprem as versões inglesas se for o caso, ou procurem as escotadas brasileiras e esperem esse volume único que deve sair em breve. Cara, já saiu? Já saiu. Corra atrás, eu vou ver se corro atrás disso e vou botar link pra vocês. Vocês não se preocupem, não, que vou botar link pra vocês procurarem a respeito disso. Maus, cara, e tá aí uma revista que eu não sei por que ainda não virou longa de animação, cara, porque tinha que virar, essa aí tinha que virar longa de animação, cara, pelo amor de Deus. Sim, ou talvez até uma minissérie, quem sabe. Uma minissérie seria bacana, mas é que depois que eu vi Persepolis, a animação Persepolis, eu vi a animação antes de ver os quadrinhos. Depois eu corri atrás dos quadrinhos. Aí eu pensei, pô, se Persepolis conseguiu virar animação, o Maus também consegue. Ah, sim. Tu já viu a animação Persepolis? Já vi animação e li os quadrinhos. E eu acho a animação mais emocionante que os quadrinhos. Sim, também acho. Mas eu vou... vamos parar, porque apesar de eu recomendar Persepolis também, eu vou ficar mini recomendação da Persepolis também, mas não vou misturar bagunça, não. Eu também... Fica pro volume 2. É, pode ser também. Por favor, Matheus, próximo. Bom, o próximo quadrinho que eu peguei pra recomendar pra vocês é um quadrinho de ficção científica que eu curto pra caramba, tô muito fã, chamado A Casta dos Metabarões. Metabarão, ele é o cara foda. Ele é foda para caralho. Ele é o maior guerreiro do universo. Só que essa minissérie que conta a origem dele não é uma minissérie separada do seu próprio universo. Ela é um spin-off de Incal. Quem é leitor de quadrinho antigo e curte quadrinhos europeus já deve conhecer Incal, que é um clássico. Ele é adorado na Europa como a maior história em quadrinhos já feita lá. E eu concordo com isso, que é do Alejandro pelo Podorowski e do Moebius. E a Casta dos Metabarões é do, também é escrito pelo Alejandro Rodorowski, ilustrado, pintado. Não tem cores computadorizadas nessa minissérie, é pintada mesmo, old school, pelo Juan Jiménez. E, meu, se você curte história fantástica de ficção científica, tem coisas absurdas, assim, com armas poderosíssimas que podem partir planetas ao meio, guerreiros poderosos e histórias que vão além, muito além da sua imaginação, eu recomendo muito essa história. Quem lê A Casta dos Metabarões estraga a leitura do Incal depois ou não tem problema? Não tem problema nenhum. O Incal e a Casta dos Metabarões estão completamente separados. O Metabarões participa do Incal, mas os personagens do Incal não aparecem na saga na minissérie da Casta dos Metabarões. Então não tem problema a ordem que você lê os dois. Não tem problema a ordem que você lê os dois. Vamos recomendar Incal também, né? Incal também, se você não conhece, procure mais a Casta dos Metabarões, você consegue ler sem ter lido Incal. Ótimo, ótimo. Aqui no Brasil já é uma minissérie em 5 partes, mas assim, as 4 primeiras partes são uma minissérie contínua, a 5ª parte são histórias curtas. Já saiu os 4 primeiros volumes aqui no Brasil, ou seja, a minissérie já está completa. Falta sair o 5º volume, tá saindo pela Devir. No caso, o link que você me passou, que é o tal tomo 1, é um apanhado de todas essas... Não, esse aí é a primeira parte que saiu publicada. Tem o tomo 1, 2, 3, 4 e o 5 que ainda vai sair. Muito bem, então. Então corram atrás, eu vou ter links aqui dessas... A arte é fantástica. Quem gosta de quadrinho pintado vai babar em cima dessa minissérie. Muito bom mesmo. Excelente recomendação. Alejandro Jodorowsky é realmente... O cara deve cheirar alguma coisa na hora de fazer esses roteiros. Ele tira total. Uma viagem bonitinho na maionese. Eu já vi alguma coisa no Incal. Acho que eu tenho quase certeza que eu já li alguma coisa do Incal. Cara, esse nome tá me voando aqui na vazios da memória. Eu tenho quase certeza que eu li alguma coisa de Incal, sim. Aí veio a Casta dos Metabarões, tá me vindo coisa na mente, com certeza. Eu devo ter lido Incal, sim, com certeza. Eu vou falar assim, a primeira parte desse tomo 1, cada tomo são divididos em duas partes. A primeira parte desse tomo 1 não é inédita no Brasil. Ela já saiu algum tempo atrás na primeiro número da edição nacional da saudosa Heavy Metal, edição brasileira. Quem é nerd antigo, maluco, que chegou a ler, já leu um pouco de Metabarões. Cara, Heavy Metal é uma revista de louco, cara. Quem não leu Heavy Metal não sabe o que tá perdendo. Cara, eu tenho muita saudade do tempo que essa revista sair a edição nacional. Ainda tenho alguma esperança que alguma editora aproveite esse bom momento dos quadrinhos e volte a publicar a edição nacional. Quem é que fazia grande parte das capas da Heavy Metal? Que é um cara que inclusive desenhava muita coisa do Lobo também. É o Simon Beasley, né? Simon Beasley fez muita capa da Heavy Metal. Cara, mas as capas do Simon Beasley são coisas de louco, cara. É um surrealismo, é uma coisa... Aliás, as fases do Simon Beasley desenho Lobo são os meus quadrinhos favoritos do Lobo, com certeza. Lobo Está Morto, Lobocop... São quadrinhos que eu também recomendo que vocês vão atrás, com certeza. Realmente, muito bom. E agora, mais uma recomendação minha, e será a minha última recomendação, mas eu guardei, com certeza, a cereja do bolo pro final. E a minha última recomendação de hoje é The Walking Dead, Os Mortos Vivos. Cara, que coisa de louco. O que tu acha de Walking Dead? Antes da gente explicar o que é Walking Dead pra galera, Matheus. Eu estou acompanhando os quadrinhos do Walking Dead que nem um maluco todo mês quando sai. Vamos então explicar, né, o que é Walking Dead. The Walking Dead, ou Os Mortos Vivos, é um quadrinho como se fosse um quadrinho de super-herói. Vamos dizer que ele é como se fosse um quadrinho de super-herói, mas deixa os super-heróis pra lá e bota Mortos Vivos nessa história. Quem por acaso entre vocês ouvintes gosta, por exemplo, dos filmes do Romero, vai gostar do Walking Dead, com certeza. E quem curte coisas como gênero terror, os fãs de Lost, por exemplo, acho que seriam fãs perfeitos pra Walking Dead, você não concorda? Acho que sim, cara. E o que que fala... que fala o Walking Dead? Fala de mortos-vivos. Não, não é de mortos-vivos que ele fala. Apesar de ser um mundo onde uma praga de mortos-vivos, de zumbis, está assolando o planeta, a revista foca no dia-a-dia de um grupo de sobreviventes liderado no Rick Grimes, claro, lógico, pô. Grimes, num ele é xerife, no outro, na série de TV ele é xerife, mas na realidade ele não é xerife nos quadrinhos, ele é um oficial. Isso. E, cara, são personagens tão complexos, são personagens tão bem feitos, tão montados, que quando morre um personagem, sim, gente, desculpa, não é, eu vou dizer quem morreu, pra não dar spoiler, mas quando morre um personagem num gibi, tu sente como se tivesse morrido teu parente, teu tio, teu irmão. Não, você não sente como se tivesse morrido um parente teu. Você sente como se alguém tivesse matado um parente seu na sua frente. Com certeza, com certeza. E não são personagens avulsos que morrem. Muitas vezes, eu não vou soltar o spoiler, não adianta, morre um dos personagens chaves da história... do nada. Uma das mortes, inclusive, que mais me chocou, quando eu vi aquilo, eu falei, cacepa, mas hein? Foi uma das personagens que eu acho que, eu pensei, não, essa é a única que não vai morrer, mas morreu. É pra mostrar como o escritor, o Robert Kirkman, é um dos escritores mais corajosos dos quadrinhos de hoje em dia, porque não tem medo de matar os personagens dele. É um negócio impressionante, cara, o Walking Dead, a facilidade com que o Robert Kirkman elimina os personagens dele. E, já que falamos dele, o autor desta obra, Robert Kirkman, e o desenhista Tony Moore, que depois do número 7 foi substituído pelo Charlie Adler. Mas eu não percebi diferença. Você percebeu a diferença do primeiro pro segundo desenhista? Então, o Charlie Adler, eu acho ele tem os tons de preto mais carregados. Mas fora isso, a arte deles é bem parecida. Bem parecida. Eu se não soubesse pelos créditos que tinha mudado, eu nem tinha percebido a mudança do artista. Porque realmente são estilos super parecidos, para não dizer idênticos. E encaixa muito bem no tipo de história. E, mais uma vez, quadrinhos em preto e branco. Realmente. É sacanagem que a gente só tá recomendando quadrinhos em preto e branco. Mas, gente, vocês não percebem. Vocês não percebem. Não percebem. Não adianta. Vocês não percebem que o quadrinho é preto e branco. Tu tá achando que tá na frente de um filme. Tu vê a cena... Eu, sinceramente, quando eu vi pela primeira vez o Walking Dead... Eu vi os personagens se mexendo nos quadrinhos. Juro por Deus, eu vi os personagens se mexendo nos quadrinhos. É, os dois desenhistas, eles são muito bons na narrativa e na forma como eles mostram o desenvolvimento dos personagens, cara. Embora seja um desenho caricato, né? Porque não é extremamente realista, você não vê ninguém ali com os músculos super desenvolvidos ou com uma altura gigantesca ou muito baixinho. Então, você acredita naqueles personagens como se eles fossem de verdade seus vizinhos, seus amigos, seus parentes. Perfeito, perfeito. No caso, a história do Walking Dead ficou tão boa. Acho que já atualmente está em que número lá fora? Tu sabe dizer, Matheus? 81, 82. 82 já estava sair aí qualquer momento. E são edições mensais? São edições mensais. Cara, então já tá 81 meses. Esse troço já tem mais de 6 anos. Caraca! E você pode conseguir edições encadernadas também. Sim, aqui no Brasil tá saindo encadernados com, acho que, 20 edições logo de cara. Mas não sei dizer direito. Mas tudo bem. Aí o que que acontece? A história do Walking Dead é tão boa, cara. A história do Walking Dead é tão viciante que virou... seriado, né? Virou seriado. Agora, quem tem TV a cabo, tá saindo em que canal, Matheus? Na Fox. Na Fox, né? E teve até uma polêmica que a Fox lançou o primeiro episódio sem algumas cenas, na verdade? Fox lançou o primeiro episódio, se eu não me engano, eles cortaram 6 a 12 minutos, eu não sei exatamente quanto foi. Mas entre esses minutos que eles cortaram, tinham as cenas mais pesadas, né? Mais sanguinolentas. Obviamente, todo mundo reclamou, né? Ah, claro. Bobeira fazer isso. E você que assistiu tanto o seriado quanto ver os quadrinhos, que eu só vi os quadrinhos, eu, vamos dizer, não me aventurei a ver o seriado. Como é que é o seriado em relação aos quadrinhos? Está bem adaptado? Não está? Está fiel? Não está? Fala um pouquinho disso. Essa primeira temporada, ela foi bem curta. Ela teve só 6 episódios de 1 hora cada, o primeiro um pouquinho mais longo, né? E eu vou falar para o seguinte, o seriado é muito bom, o primeiro episódio é muito bem adaptado, quase idêntico ao primeiro número dos quadrinhos, e o último episódio você não vê em lugar nenhum dos quadrinhos, é completamente diferente. Ok. Eles estão levando a série da TV para um lado completamente diferente dos quadrinhos, mas que ainda assim é interessante, até mesmo para quem lê os quadrinhos, ter aquela surpresa de assistir. Ótimo. Mas uma coisa que eu quero saber é o seguinte: a alma dos quadrinhos, a personalidade dos personagens foi mantida? Eu acredito que sim. Eu acredito que os personagens estão ali na série e com a mesma personalidade que estão nos quadrinhos. Eu não posso garantir que eles vão continuar assim, porque pelo jeito a série vai divergir bastante. Mas até onde eu vi, tá muito bom. Tá bem, bem parecido com os quadrinhos mesmo. Então, quem é fã dos quadrinhos não vai se arrepender com a série. Quem é fã dos quadrinhos não vai se arrepender com a série. Talvez, a não ser aqueles fãs muito hardcore que gostam de encontrar defeito em tudo. Mas... Ah, isso existe. Xiita existe em tudo quanto é lugar. Realmente, mas quem gosta de curtir uma boa série com pegada de terror e alguma ação, eu muito bom o Walking Dead, a série. Pode assistir numa boa. Ótimo, era isso que eu precisava saber para me aventurar a assistir Walking Dead, a série. Agora eu vou correr atrás. E os quadrinhos, obviamente, que vão estar linkados aqui no Paranerdia e são recomendações mais do que certas. Eu, quando comecei a correr atrás, e eu vou ter que dar uma confissãozinha, eu corri atrás dos scans, que seriam os quadrinhos na internet. Você alugou, né, lá fora? Eu fui na BitTorrent, eu fui na locadora, fui alugar. Cara, eu consumi, acho que os primeiros 50 capítulos em um dia. Walking Dead é uma série em quadrinhos que você começa a ler e não quer mais parar. Com certeza. Tanto é assim que, obviamente, depois eu tomei vergonha na cara e fui comprar os quadrinhos para valer essas versões que estão saindo agora aqui no Brasil. Eu faço a mesma coisa. É muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, chega. Foda. E pelo amor de Deus, gente, se você curte terror, se você curte uma boa história, uma história bem contada, uma história bem amarrada, vão atrás do Scam mesmo. Eu não discrimino quem vai atrás de Scam, porque eu fui. Então não posso falar mal de ninguém, mas vocês, quando lerem, quando virem os scans, vocês vão ter dor na consciência de se não comprar o original, cara. Vocês não vão conseguir ficar sem comprar o original, eu garanto isso pra vocês. Leu, gostou, compre. Claro, lógico. E, Matheus, vamos agora à sua última recomendação. Bom, vamos pra minha última recomendação. Eu vou falar com muito cuidado dessa história que eu vou recomendar agora por várias razões. Primeiro, porque não posso dar spoiler. É uma história muito poderosa para dar spoiler. E eu vou confessar uma coisa para vocês. A gente já falou isso no começo, nas apresentações, né? Eu leio quadrinho há muito tempo, desde os 6 anos de idade. Eu já li todo tipo de gênero de quadrinho. E eu não sou o tipo de pessoa que me emociona fácil e chora por qualquer motivo. Eu só chorei lendo história em quadrinhos 2 vezes. Uma no final do Lobo Solitário e uma no final dessa história que eu vou recomendar agora. Chama I Kill Giants. I Kill Giants. Ou em português, Eu Mato Gigantes. Eu Mato Gigantes. Ah, é uma história escrita pelo Joe Kelly. E ilustrada pelo Ken Nimura. né? Ela saiu em 7 partes e depois foi encadernada. Eu tenho encadernado. E ela conta a história de uma menina de 13, 14 anos de idade chamada Bárbara Thornton. Pra quem é nerd vai se identificar muito com ela, porque ela também é uma nerd. Ela adora jogar RPG. Ela adora ler história em quadrinhos. Ela é extremamente inteligente. E ela é perseguida por bullies no colégio. Né? Pra quem foi perseguido por bullies deve achar isso familiar. Então é Zangief Approved. É, Zangief Approved. E essa menina, ela tem um trabalho interessante, que é, ela mata gigantes. Ela tem um trabalho de matar gigantes? Ela tem o trabalho de matar gigantes. For real? Ou é coisa da imaginação dela? E isso é que é o lance desse quadrinho. Você não sabe se é de verdade ou se é apenas uma coisa da cabeça dela. Até que você vai lendo e pouco a pouco você vai descobrindo o que, que se passa na cabeça dessa menina que é inteligente, que gosta de RPG, que é uma nerd. Por que, que ela vive nessa fantasia de que ela mata gigantes? Mas será que esses gigantes são realmente só fantasia? Será que são gigantes? Cara... Não vamos falar, porque você mesmo me disse isso em off, quando a gente estava falando antes de gravar, que se contar mais alguma coisa, estraga o final. E você falou que isso é um final que faz o quê? Esse final, cara, ele me fez chorar. Só o outro comentário tinha conseguido fazer isso antes. E é um final que te pega pelo estômago. Pega pelo estômago esse final, cara. Então no final você vai ver ela comendo um cachorro quente, porque ela te... O cachorro quente do sujinho. Tá bom, um podrão, lógico, né? Podrão. Agora eu posso falar dos autores. Isso não tem problema nenhum. Joe Kelly, cara extremamente competente. Eu acho que essa é a obra-prima dele. Acho que ele nunca escreveu um livro com tanto poder de narrativa. Eu vou falar uma coisa pra vocês. É um livro em preto e branco, que tem tons de cinza. A gente tá recomendando um monte de livro em preto e branco aqui. E, de novo? É, de novo. Do Ken Nimura. Esse Ken Nimura, é a primeira vez que eu li alguma coisa dele, foi esse aqui, o Giant, ilustrado por ele. Mas eu quero te perguntar, obviamente, ou não tão obviamente, esse Ken Nimura deve ter descendência asiática, né? Sim. E você vai perceber que no desenho dele tem alguma influência de mangá. Mas é muito mangá, pouco mangá, mais do então, que Scott tem influência de mangá, mas não é tão mangá assim a ponto de você bater e dizer é mangá. Mais mangá que Scott Pilgrim? Menos mangá que Scott Pilgrim. Mas a arte desse cara, ela se encaixa muito bem na história. Os personagens são muito caricatos, mas eles são muito expressivos. Você consegue se relacionar com esses personagens. Até quem não é nerd vai se identificar com a Bárbara, porque você conhece alguma pessoa que não é nerd, que é nerd, mesmo que você não seja. Ou seja, é uma história para todo mundo. E a forma como ele narra os acontecimentos, cara, é tipo assim, você não consegue parar de ler. Ótimo. Cada quadro vai puxando um quadro seguinte numa sequência impressionante. Faz você acompanhar a história. Sensacional. Sensacional. Excelente, cara. Matou a pau com essa recomendação. Eu... De todos que eu recomendei, dos quatro que eu recomendei, esse é meu favorito. Maravilha, maravilha. Eu ainda não li, mas é óbvio que eu vou correr atrás desse aqui, o Giant, porque, pô... Só o que você me contou da sinopse, que é o que você acabou de falar aqui para os meus ouvintes, já me cativou e é óbvio que eu vou correr atrás dessa história. Bom, eu ouvi dizer, não, isso foi um boato que eu ouvi de boca a boca, mas que pode sair em português, se não esse ano, talvez no ano que vem. Será que pela Companhia das Letras? Não sei. Eu ouvi só um boato, cara, que tinha pessoas interessadas em publicar em português. Mas eu espero realmente que saia. Muito bom, muito bom. Matheus, cara, muito obrigado por você ter, em primeiro lugar, aceito o meu convite, que a gente... Obrigado você por ter convidado. A gente não se conhecia, né? A gente só batia um papinho aqui ou ali no Twitter, mas nunca, eu nunca fui assim num cara que tinha fala assim, aí, Matheus, como é que tá? Você foi, inclusive, recomendação de um cara que eu tenho mais conhecimento no Twitter. E, cara, foi um prazer te conhecer, em primeiro lugar. Brasil. Você sabe que eu fico surpreso quando eu ouço dizer que tipo, alguém pergunta sobre quadrinhos e as pessoas mandam falar comigo? Ah, quem mandou ter um nick de HQ Man? Mas não fui eu que me dei esse nick. Mas, pô, tu tá pedindo pra galera perguntar de quadrinhos. Pô, perguntem de quadrinhos, eu sou o cara dos quadrinhos. Nunca disse isso, tem muita gente por aí melhor do que eu. Bom, eu sei que você está com um projeto para um blog, mas que infelizmente a gente não vai poder fazer um jabá dele aqui agora. É porque eu comecei ele agora, né? Se fosse antigamente, ele teria aquele selo site em construção. Ok, ok. Mas faça um jabazinho do seu Twitter, que é como? É HQ _ man, man de homem, M-A-N. HQ _ man. E qualquer coisa, dúvidas sobre quadrinhos, perguntem pro Matheus. Pode me perguntar. O que eu puder responder, eu responderei. O que eu não puder, eu vou inventar uma resposta. Tá certo, tá excelente. E com essa, meus queridos, ficamos por aqui. Vida longa e próspera. Saudações, até a próxima. Would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Descartes or Deuteronomy. It all started with the Big Bang. Music and mythology. Einstein and